Portal do Arrocha. Chega mais, né? Você vai na moceira, essa machuca animal. Tá na cara que não dá mais certo. O nosso amor passou da conta. Chega de quebrar a cara, já forcei a barra. Tô de malas prontas. Vou recomeçar a minha vida e apagar as marcas do passado. Esquecer o que você me fez. Vou tentar outra vez. Amar não é pecado. Diz! Vai ser melhor assim. Sim, sim, sim. Vai ser melhor assim. Não vem me dizer se arrepender. É caso encerrado. Tudo foi errado e acaba aqui. O nosso amor chegou ao fim. Tá na cara que não dá mais certo. O nosso amor passou da conta. E chega de quebrar a cara, já você amar. Tô de malas prontas. Vou recomeçar a minha vida e apagar a mágoa do passado. Esquecer o que você me fez. Vou tentar outra vez. Amar não é pecado. Vai ser melhor assim. Segue seu caminho, vou seguir o meu. Vai ser melhor assim. Não vim me dizer que se arrepender. Chegou ao fim. Vai ser melhor, melhor assim. Segue seu caminho, vou seguir o meu. Vai ser melhor assim. Não vi me dizer que se arrependeu. É caso encerrado, tudo foi errado e acaba aqui. O nosso amor chegou ao fim. Encerrado, tudo foi errado e acaba aqui. O nosso amor chegou ao fim.